começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando. Nosso programa Mundo Sertanejo está no ar. A partir de agora, levando muita música, muita alegria para vocês, viu? Desde já, meu abraço carinhoso a todos vocês que estão ligados, ouvindo o nosso programa por toda, através da nossa rede de rádios afiliadas em todo o Brasil, né? Um abraço a cada diretor, cada programador, cada locutor, enfim, a todos vocês que compõem as equipes das emissoras de rádios que são nossas afiliadas. São centenas e centenas de emissoras pelo Brasil inteiro, exibindo o Mundo Sertanejo. Um abraço, muito obrigado a todos da equipe, claro, todos vocês ouvintes que estão ligados no nosso programa. E também a vocês internautas, né? Que estão acessando radioestudiobrasil.com.br e ouvindo o Mundo Sertanejo. Um abraço a todo mundo, viu? Bruno e Marrone cantam bonito, abrindo o programa. Vidro Fumê é um novo sucesso. Essa moda é boa demais. Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro importado. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num cabo importado. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos ligados. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Aleir, da Mototax, né? E seu irmão Wilson. meu amigo Cido Bala pediu para mandar alô para eles. Eles são de Acreúna, Goiás, ouvindo pela Rádio Canadá FM. Um abraço aos amigos da Rádio Canadá FM de Acreúna, Estadão de Goiás. Valeu, Aleir, Mototáxi, seu irmão Wilson, Cido Bala, todos aí de Acreúna. Um beijo no coração de vocês, viu? Minha querida Deise Cristina, sempre interagindo comigo aí no Facebook, Deise Cristina de Abadiânia, Goiás. Valeu, Bideca, um abraço a todos vocês aí da Rádio Capivari FM, viu? Minha querida Fanny Salles, a sua mamãe, a dona Nilza, seu papai Valdivino, todos os amigos de Itaiobeiras, Minas Gerais, ouvindo pela Cidade FM. Em Itaiobeiras nós temos uma audiência fantástica. Um abraço a todos vocês e muito obrigado, viu? Fernando e Sorocaba cantam É Tenso. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. Que defeitinho bom, hein? Beijar, eu gosto, beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto, se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. Beijar, eu gosto, beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto, se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. É tenso demais. Muito bem, mundo sertanejo. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Minha querida Nusa Pardinho, em Vargem Grande, Minas Gerais. Um beijo para vocês aí de Vargem Grande. Nusa, um beijo para você. Muito obrigado, viu? Interagindo sempre comigo. É Vargem Grande do Rio Pardo, Minas Gerais. Valeu, Nusa Pardinho. Meu amigo Afonso Bradock, todos os nossos amigos da nossa Brasil FM, em Formosa, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa todos os dias, 8 horas da manhã. E logo depois, o Afonso Bradock apresenta com muito sucesso aí o Alô Goiás. Afonso Bradock e toda a equipe da nossa Brasil FM, em Formosa, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa Mundo Sertanejo. Os amigos da Rádio Talismã FM, em Vila Bahia. Valeu, Rubemildo. Um abraço a todos da equipe da Rádio Talismã FM, aí em Vila Bahia. Um abraço, muito obrigado, viu? Minha querida Ana Lúcia, em Berilo, Minas Gerais. Patrícia Maiara, a todos vocês aí de Santa Luzia do Paruá. Patrícia Maiara, um beijo aí pra minha querida Das Neves, aí o Santana, são os pais da Patrícia Maiara, Das Neves e Santana. Um beijo pra vocês, muito obrigado, viu? Vamos em frente, quem canta bonito agora no quadro Ao Som da Viola, Rio Negro e Solimões, rasta o pé, botando todo mundo pra dançar. Bate o pé.

passou como um furacão. Tantos carinhos, noites de paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão. É o desejo desse pecador deixar livre esse coração que o destino enganou. Só restou dessa lenta agonia músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre e louco coração pra quem não sabe amar. Vai, vai, vai embora da minha vida. Vai, vai, fica com saudade. Não vai achar ninguém que te ame tanto assim. Por isso vai, vai, vai, levanta e cai fora. Vai, vai, agora é a hora. Tudo que eu preciso, tudo que eu quero é paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão. É o desejo desse pecador deixar livre esse coração que o destino enganou. Só restou desta lenta agonia músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre e louco coração pra quem não sabe amar. Vai, vai, vai embora da minha vida. Vai, vai, fica com saudade. Não vai achar ninguém que te ame tanto assim. Por isso vai, vai, vai, levanta e cai fora. Vai, vai, agora é a hora. Tudo que eu preciso, tudo que eu quero é Eduardo Costa cantou para vocês seu novo sucesso. Parabéns, Eduardo Costa, artista completo também que o Brasil ama, né? Quero mandar um beijo para Michele Fauzi, cantora de Belo Horizonte, que faz sucesso em toda a região. Michele Fauzi sempre terá junto comigo no Facebook, uma moça muito bonita, canta muito bem, estará brevemente aqui ao vivo no Mundo Sertanejo, lançando seu novo CD. Michele Fauzi, um beijo para você, viu? Meu amigo Reinaldo Rodrigues, todos os amigos da Difusora Web de Piraju, São Paulo, programa todos os dias às 15 horas. Um abraço a vocês, muito obrigado, valeu Reinaldo Rodrigues, muito obrigado pela parceria. Minha querida Carol Vieira, Maria José, os amigos de Posse Goiás, onde nós temos audiência fantástica. Também os amigos da Nova Dimensão FM de Assiara, próximo ali a Posse, né? Toda a região ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Toda a equipe aí da Nova Dimensão FM, Estadão de Goiás, a Bruna Letícia, a Samara Letícia, a Adriana Costa, todos vocês amigos, a Gorete Diogo, Quinca, todo mundo aí de Santa Luzia do Poroá, onde estaremos fazendo show brevemente, Diego Valadares, aí em Santa Luzia, com certeza, abraçando cada amigo e cada ouvinte do nosso Mundo Sertanejo e, claro, cantando muita moda para vocês, botando todo mundo para dançar. Quem canta bonito? Nossos amigos de Brasília, Kleber e Cauã, Mel Nesse Trem. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, você tem mel nesse trem. Música.

bombando, ela chega arrasando, não vai prestar. Eu chamei meu amigo e disse pra ele: essa que eu vou pegar. Quando vi, eu já tava puxando seu braço. E tome, tome, amasso. Meu Deus do céu, nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, é mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, é mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Ha! Se eu pegar você e pum, vai me prometer pum, que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer pum, não quero saber de pum, chega de gracinha. Ha! Se eu pegar você e pum, vai me prometer pum, que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer pum, não quero saber de pum, chega de gracinha. Pegar você e vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber chega de gracinha. Aê, mundo sertanejo está no ar. Nossa, eu acho ela top. Nossa, acho ela boa demais, a doida mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Eu canto essa música nos shows. Tava até comentando comigo, meu amigo Rafael Silva. Ontem ele esteve com a gente no Mundo Sertanejo. Essa música realmente é muito bacana. O compositor foi muito iluminado quando compôs essa música, né? Turbinadas, é Ricardo e Thiago. Eu canto nos shows, galera gosta, dança, é muito legal, viu? Um beijo aí para todos vocês ligados no nosso Mundo Sertanejo do Brasil inteiro. Quero mandar um abraço, meu amigo Ricardo Silva, os amigos da Rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Paraná. Audiência fantástica, Ricardo Silva está organizando uma agenda de shows para Diego Valadares na região aí, né? Um abraço a vocês do Paraná, estado do Paraná, onde nós temos muitas e muitas emissoras de rádios exibindo o nosso programa. Também um abraço o Clécio Silva, todos da equipe da Rádio Viola Universitária aí de Maringá, no Paraná, e outras cidades que nós temos emissoras exibindo o Mundo Sertanejo. Estarei fazendo show brevemente aí. Valeu, Ricardo Silva, valeu, Clécio Silva, valeu todos vocês, amigos do Estadão do Paraná. Quem canta bonito, Ravelli Rios canta Chuva de Saudade. Ele esteve com a gente semana passada, os programas da semana passada, nós tocamos várias músicas do Ravelli Rios, que esteve com a gente pessoalmente, os ouvintes gostaram. Canta Ravelli Rios, Chuva de Saudade, no Mundo Sertanejo. Um abraço aí, meu amigo Zé dos Passos, os amigos da Rádio São Francisco FM, da Rádio Beira Rio FM, em São Francisco, Minas Gerais. Valeu, Zé dos Passos, a dona Conceição, todos vocês amigos de São Francisco, Estadão de Minas Gerais, toda a equipe da Beira Rio FM. Vamos em frente. Oh, meu amor, por que você fez isso comigo? Hoje estou tão sozinho, sentindo saudade. Sei que tem um cara andando por aí, te levando flores pra te conquistar. Você pode até sentir algum desejo, mas são os meus beijos que te faz sonhar. Lembra dos momentos que passamos juntos. Lembra seu olhar perdido em meu olhar. A lembrança vai machucar seu coração. Vai lembrar das suas mãos em minhas mãos. Vai se ver chorando. Uma chuva de saudade caindo em seu corpo, olhando seu peito de amor quase louco, chamando meu nome. Uma chuva de paixão cai no seu pensamento, me vendo em seus braços a todo.